linha 43, estabilizado, ultrapasso externo. Volo 643, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento de 140 graus com 8 nós, o altímetro 1015, livre pouso na 10. Ciente, pouso na 10, o 643, baixado, checado. Volo 643 no solo aos 42, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 03 na minha escuta. Livra à direita, Alfa e Juliette para o 03. Comandou, Mike XAF, forma o tempo pushback, boa noite. Obrigado. Mike X-Ray X, gente, boa noite. O gol no 643 na escuta da torre. Você sabe se a aeronave decola como gol no 994, depois para Maceió, é isso? Confirma. Pode confirmar a informação? É, não, só para confirmar se a aeronave decola depois para Maceió, como gol no 994. Ela vai para Maceió, agora a numeração a gente não sabe, que a gente não vai efetuar o gol. Ah, ok, gente. De qualquer maneira, vai pra Maceió, né? Então é, deve ser o plano que eu tenho aqui mesmo, ok. Ok, obrigado. É, ela vai pra Maceió. Agora, tem dias que ela fala, ela vai com a numeração 92 alguma coisa. Ah, ok, tô ciente, ok. Boa noite, WebJet 5899, acione identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Boa na Mari. Sabe, tá, 5899. Tá travado. Boa noite, voo 8-9000, identifique, mantenha o perfil da chegada Mari e desça até o nível de voo 050. Objeto 5899, desça para 2000 pés, autorizado LS, posto no localizador estabilizado. 5899. 0 no 5. Salvador, boa noite. É o seu nome 362, informação Charlie, gate número 6612, autorização Maceió. É, o nível 330, confirme? 330, confirmo. Ok, então o TAN 9362, boa noite, autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5022, o controle em 120, décima 8, proteja. Autorizado para o TAN 9362 Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 5022 no transponder e o controle Salvador 108, TAN 9362. TAN 9362, é, correto, cotejamento, chame para o acionamento. Samará, TAN 9362. Salvador, o Gol 9219, sentido Bravo, para cópia. 9219, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 50 no meia, coteja. Estamos autorizados Natal, no 370, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição de par. Controle 1208 e aciona 016, 9219. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamaremos o 219. Six two five four, 58, Scott Ident, Central Level 060, Mari Arado. 6-0, Mario Ryan, 6258. Boa noite, Itan, 983891, identifique, chegada bom, potência para 4 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 4. 14, 4, 9 complexo no LF, chama a torre 1895. Boa noite, 96, desça para 2000 pés, autorizado no LF, reporte no localizador estabilizado, 896. Autorizado 2000 pés, reporte no localizador LF, boa noite, 96. Chama a 6262. 58, descend to 3000 feet, altimeter 1014. 3000, clean engine 014, ocean 6258. 0, ventando 40 graus com 7 nós, 9219, posição 1 para o posto. Chama para o táxi. Chama lá para o táxi. Corre em Salvador, rota 9362, gate número 612, a pushback é acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Iniciando o pushback na 62, chamará para o táxi do 9362. 9, solo 06, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Livre, mantém posição antes da Juliette, velho, 5899. Boa noite, 746, identifique, chegada Mari. Vê se mantém a nível de voo 050, mantendo o perfil da chegada. 050, Mari, 96.